Pela porta de detrás, garçoneta pelo Mário para a casa Edson, Rio de Janeiro. Rosa morena galante, é um mimo, é um brilhante, a filha do tio Brás, a filha do tio Brás. Ontem fez uma surpresa, entrou-me com ligeireza, pela porta de detrás. Ai, que vamos ao brinquedo, mas caluda tenho medo, pois nem sabem sou rapaz, e me arrisco a ser pegado, com a rosa que é meu pecado. Aonde, senhor? Ora, você não sabe, pela porta de detrás. Ai! Eu caso velho da estrada, tive a vida atrapalhada, já fui até capataz. A menina é bem esperta, e eu quero viver alerta, pela porta de detrás. O velho tio é decente, e tem fama de valente, e o velho é capaz de fazer-me mil pedaços, de avistar nossos abraços, pela porta de detrás. É quente como brasa, e eu caio em fazendo vaza. Tô chamas como água ras. Nada em jeito não te aveia, nem mandei trazer a ceia, pela porta de detrás. Vou gozando tal petisco, ainda mesmo em grande risco, se um dia o tal Ferrabras, ao notar algum bulício, me fazer um estrupício. Ah, isso é que ele sai gorado, pela porta de detrás. Ai, enquanto ele não descobre, eu vou passando por nobre, jogando de sócias. Rosa é sereia encantada, que me afaga apaixonada, pela porta de detrás.